sabe? Cara, que bosta. Nossa senhora. Vomitou, Bruninho? Caralho, cheio de porra. Era pra falar que foi você, Bruninho, foi mal. Estamos aqui com o surfista padrão da Nova Zelândia. Surfista padrão, o que você gosta mais na Nova Zelândia? Ah, Nova Zelândia, você poderia repetir a pergunta? Foi a maconha complexo. Comeu o cérebro dele. Foi meio complexo. Eu não lembro nem o nome dele mais. O que o senhor faz aqui na Nova Zelândia? Ah, a Nova Zelândia tradução é simultânea. Surf, né? É, eu sou kiwi, eu sou idiota, eu fumei muita maconha na minha vida e tá tudo comido no meu cérebro. Não sobrou nada. Oi. Vê se tá chiando, perna. Alô. Tá. Vamos lá? Bom, de tudo. Eu não sei como que eu caí nessa. Não, demora. Barted! I mean, owned! Foi um toco, né, meu? Tá, merda. Humble Breaker! Isso vai pra sessão de erros. In the suspicious person, 4423 live, I'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass, I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk, you'll be there. Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai inaugurar a série de entrevistas, né? Aos pseudo-anônimos. Anão? Pseudo-anão? Pseudo-anão é um anão grande, né? Putz, cara. É um anão gigante. Pseudo-anão. É, não, pseudo-anão. Pseudo-anão é... Pseudo-anão. Chega, tá bom? Pseudo-anão. Hoje a gente vai falar sobre as experiências na Nova Zelândia, né? De um cidadão, o idealizador aí do Lola Bartosa, um cara aí que também tem um fígado aí que é objeto de estudo aí para as próximas gerações, né? Eu acredito que a cura do câncer está no fígado desse cara. E também câncer de próstata, talvez. Total. Contribuiu também, né, com um verbo que logo mais ele vai explicar, que é o verbo bartear. Eu achei que era queimar rosca. Rosquear, esse é seu, Bruninho. Né? Rosquear. Estamos falando de nada mais, nada menos de quê? De quem? De quem? Bartolomeu. É o Barto. É o Barney. Eu. É o Bernie. Bartolomeu. E aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Anderson Meira. Que engraçado, seu danão. Muito engraçado, hein? Que é Vinícius, conhecedor e estudioso das aventuras anais do Bart. Bartson Blacks. Aventuras anões. Puta, que muito engraçado isso. Aqui é o Bruninho, que conhece todas as picardias anais do Bart. Do Bart. Estamos aqui também com nada mais, nada menos do que o mais inútil centenário Highlander do podcast. Sendo anão. Achei muito engraçado aqui. Tira o Fala do logo, velho maldito. Aqui é Genor, rapaz. É seu nonô, 1,56 m de sexo pra você. Tira o copo do velho. E aqui quem fala é Henry Sobel. Quem é esse aí, velho? Henry Sobel. Quando se trata de assuntos internacionais, Henry Sobel é o cara. Parece um Pat Comet falando, velho. Ai, estou bem preparado, Flamengo, você... campeão esse ano aí. Chega de putaria, a gente vai pros e-mails e daqui a pouco a gente volta com o dossiê do Bart Nova Zelândia. Pincel do anão. É demais isso, cara. I am Tosco Meio. Vamos ver quem mandou pra mim, mandou um e-mail pra mim, mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim, mandou um e-mail pra mim, mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Começando mais uma sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast, hoje com pouca fala e muito feedback, hein, rapaz? Vamos que vamos. Vamos começar então com os comentários lá do pessoal que deixou o seu feedback no episódio 27. Os chefes da fina culinária trash. Episódio muito educativo, diga-se de passagem, né? Com muitas participações aí na nossa enquete, né, Alemão? Você viu? Fala aí os resultados pra galera. Bom, a nossa primeira enquete, a pergunta era: o que você não comeria de jeito nenhum? E com incríveis 63% e 31 milhões de votos, eu não comeria de jeito nenhum o Bruninho. Nossa, cara. Acho que ele foi o grande perdedor, na verdade, né? Não o grande ganhador, né? Na verdade, ele perdeu pros besouros albinos com retrovitiligo da África Meridional, cara. Eu queria saber o que você fumou quando escreveu isso, né? E qual é o resultado da outra pergunta da enquete, cara? Bom, a outra pergunta era: qual é o maior rasga-bucho que existe? E o grande vencedor, com 51% dos votos, o eliminado de hoje é ovo cozido em conserva, com 24 bilhões de votos. Cara, aquela parada verde que fica em volta desses ovos aí que ficam em conserva, cara, só pode ser lodo aquilo, cara. É o zinabre, né? Agradecimentos ao Kio Caio César do Farrazine. Agradecemos também nosso querido amigo Torinho. Agradecimentos especiais aí a todos os colaboradores que postam lá no Tosco Chanchada, a galera que faz o site andar aí com notícias, posts muito interessantes. Ou... Abraço também ao Diego, que foi o rapaz lá que nós falamos no último podcast lá sobre... Qual? As artes, né? Que ele... Já lembrei que ele fumava um negócio muito isso, bom. Isso, isso. Entendi. Ao Tisco também, queremos agradecer muito o Tisco, seu nome é muito engraçado. Ao Maru, do Nerd Express. Amigo do Vinícius. Bom, agradecemos também ao Leonardo Utscher. Espero que seja assim que diga o nome dele, senão vai vir algum alemão aqui me mandar pra um campo de concentração. Que inclusive acho que fez um comentário bêbado, cara. Se eu não me engano. Eu não sei o que acontece, cara. Algumas pessoas comentam bêbadas. Por que que na hora da bebida a pessoa lembra do Tosco Chanchada? Eu acho que ela não é que ela lembra. Ela ouve o Tosco Chanchada, entra automaticamente em depressão profunda e vai afogar suas mágoas na bebida. Só pode ser isso. Abraço ao Taz do ComboCast, que fez aniversário esse mês aí. Abraço a toda a equipe do ComboCast. Abraço também para a Juliana, namorada do Fabrício, e para o Fabrício, namorado da Juliana também. Opa! Que é o Dito. É, pois e é. E o Cujo também. A Gabriela, que sempre escreve coisas que não fazem sentido. É a mesma história lá do bebê cair, levantar. Pois é. Um agradecimento especial para a nossa paranaense mais gostosinha. Delícia! O Grafo. Ai, Grafo! Abraços ao padre. Não, a benção, né? Você dá um abraço, não é proibido abraçar o padre. Verdade, é intocável, né, cara? A não ser que você for um coroinha e come ele aí, ui. Né? Abraço também para o Jackson/Jackson, que eu não sei qual é o certo, mas um abraço pra ele. Ao Rodrigo Gerduli. Olha, ele fez uma participação especial nesse, né? Verdade, cara. Participação de Rodrigo Gerduli. O homem do cachorro quente com cotoco. Um abraço especial para Jabur Hill também. É isso aí, Jabur Hill do PirataCast comentou, disse que ouviu todos os episódios do Tosco Chanchada. Coitado, né? E ele fala que o Tosco Chanchada é o melhor podcast de humor da atualidade, cara. Bom, se ele tá falando, eu não vou negar mais nunca. Eu fiz uma participação que saiu no início desse mês de fevereiro lá no PirataCast, onde a gente falou sobre o politicamente correto e incorreto. Participação minha do Rod Reis lá do Papo de Artista e Mundo Rod. Ó, jabazão, hein? É, de graça ainda, por enquanto. E o pessoal do PirataCast é muito bacana, sempre recebe bem a gente. É verdade. Abraço pro Jabur Rio e fica o quê, Alemão? Fica ligadinho. Abraço ao Breno Roberval, cara, que ele usa o avatar do Roberval, cara. O ladrão de chocolate. Cara, eu não lembrava mais disso, cara. A molecada... Bom, a molecada acho que via quando era pivete, a gente via quando era cavalão já, né, o TV Colostro. E ele é mais um, cara, dos que começou a ouvir nos últimos episódios aí e já ficou apaixonadinho pelo Tosco Chanchada. A gente é assim, praticamente a Cinderela do Tosco. A gente é amor à primeira ouvida, né, cara? Paixão à primeira ouvida. É, amor de pica, né? Bate e fica. Um abraço também para o Marcão, que mandou um comentário aqui. Ele, Perno, não sei se você conhece um podcast Teu Pai. Teu Pai, cara. Olha, esse nome é genial, cara. Genial mesmo, porque é tudo teu pai, né? E eu dei uma ouvida no último episódio, um episódio engraçado e muito bom o podcast, qualidade ótima. Você chegou a ouvir também alguma coisa? Eu ouvi, se não me engano, o episódio piloto, achei muito bacana. Achei que o pessoal é bastante descontraído. Eu acho que tem de ser aí um podcast muito bom, cara. Isso promete. Vai ser o segundo melhor. Oh, é. Abraço também pro Moisés Figueiredo, que faz 3 semanas que tá ouvindo Tosco Chanchada, por indicação também, cara. E quem será que tá indicando Tosco Chanchada, hein, cara? Cara, aliás, eu tenho que agradecer a todos os Tosco Chanchadeiros espalhados pelo Brasil, porque o número de downloads, né, o número de ouvintes tem aumentado bastante, e as pessoas que mandam feedback pra gente falam que foi por indicação que chegaram ao Tosco Chanchada, cara. De quem a gente não sabe. Então, se você puder colocar a indicação aí de quem mandou, a gente vai mandar um buquê de rosas para ele. Então, valeu aí a todos os Tosco Chanchadeiros que têm divulgado o Tosco Chanchada. Isso é muito importante para nós, esse feedback de vocês, porque é isso também que dá aquele gás pra gente mandar ver aqui no Tosco. E o Moisés Figueiredo, Perna, que mandou aí esse comentário, que foi uma indicação, ele escreve no final aqui, não entendi porquê, TS, aí alemão, senta no colo do palhaço. Ah, e 4Ks depois. Né? 4Ks. KKKK. Eu só tenho a dizer para ele que eu, como moderador do site, posso editar esse comentário e colocar ali, PS, aí alemão, você é o mais bonito e gostosão. Assinado Moisés Figueirola. Aliás, vou editar agora já. Vamos para a mensagem de voz do senhor Júnior Batista, que ele, a gente acabou aí, né, correria que foi a gravação dos e-mails do episódio passado. A gente acabou esquecendo aí, mas fique ligadinho que você vai ouvir agora a mensagem do senhor Júnior Batista. Ele que é filho do amado Batista. Salve galera do Tosco, aqui quem fala é Júnior Batista, São Paulo, e tu, 15 anos, tô ouvindo vocês aí há algum tempo, vocês são foda, me divirto muito ouvindo o podcast de vocês aí, e alemão, fica ligadinho. Tem também aí a mensagem de voz do nosso amigo Joares. Barra Joarez. Que nós tivemos que usar o Tosco Translator, né, Limão, na última gravação. Inclusive, foi uma repercussão tremenda. Nosso software funciona absurdamente bem. Em breve, nas melhores lojas. Pertinho de você. Fala aí, galera. Tô chanchado podcast. Gravando agora pelo Audacity, não pela bosta do voicemail. Agora vai ficar bom, cara. Vai ficar audível. É sobre o meu nome, não é Joares, não é Juarez, não é nem Júnior. Eu uso isso como um pseudônimo, porque primeiro ano de faculdade eu tive um time de futebol que chamava JJ, o Joga Joia. E eu, na minha brilhante mente, tosca totalmente, resolvi que cada jogador tinha que ter um nome que começasse com J. Eu era o Juarez Júnior, tinha o Jorge Júnior, o Janja, o Jandrade Jular, Jorge Juarez e alguns outros que eu não lembro agora. Sobre o cast de semana, foi totalmente excelente, né? Vocês já estão metidos, estão todos ótimos, o tema realmente tosco e muito engraçado. E para comentar, eu queria falar que é uma comida trash. Pelo menos eu considero que eu adoro, você chega de noite, balada, que é porra dessa. Joga um pão, frita um ovo também, bota em cima do outro, não, come ele separado. E daí joga um salzinho, um tomate, aí fica muito bom. Isso aí, vida longa e próspera, continuem com o excelente trabalho. Alemão, no episódio sobre, se eu não me engano, o episódio 26, né, que foi o Disque 1406 Peço Tosco, eu ouvi um comentário de um ouvinte aí que dizia sobre as proteínas da laranja e tal, né? Uhum. E no episódio foi falado que laranjas não tinham proteínas e tal, né? A gente como muito entendedor disso, né? Então, pra gente tirar limpo essa história, a gente consultou o nutricionista Jonatas Galasso. Nada mais, nada menos. Que o senhor Jojo Nerd. Uia! Que passa os dias no Twitter, publica a coluna Eu Ouvi Essa Semana lá no meu podcast.com. Uhum. Né, e ele mandou uma mensagem explicando qual é a situação real da laranja, porque Tosco Chanchada também é inutilidade pública. Vamos ouvir então pra ver se a gente aprende alguma coisa. Olá, meu nome é Jonatas Galasso, mais conhecido como Jojo Nerd. Tô aqui para comentar a questão da laranja um pouquinho. Falar que a laranja tem um pouquinho de proteína, sim. Tem 0,6 gramas de proteína por 100 gramas de laranja, né? Mas é uma proteína vegetal, né? Existe a proteína vegetal. É uma proteína teoricamente mais saudável que a proteína animal, porque ela tem menos gordura e tem mais fibra, né? E também tem o famoso ômega 3 e ômega 6, né, que são as gorduras benéficas. Mas acontece que a proteína vegetal não tem todos os elementos, né, que a proteína animal tem, né? Então, é isso aí, gente. Bom, sanadas as dúvidas, é nada melhor do que chamar um especialista, né, irmão? É isso aí. Agora a gente sabe que laranja também é uma comida trash, porque se você quiser peidar, come o bagaço pra você ver. Vamos então pros e-mails, né? Muitos e-mails, cara. A lot of e-mails. É muito e-mail mesmo, começando aqui pelo André Nunes. De Lima. 17 anos, São Paulo, São Paulo. É, pra quem não sabe, teve a reforma ortográfica da língua portuguesa e foram abolidas as vírgulas também das frases, Perna. Você sabia? Como eu não manjo de português, né? Então, como a princesa Isabel aboliu as vírgulas, eu vou ler como se escreve sem vírgula, ver se você entende. André Nunes diz: queria dizer que culinária trash comigo não foi algo muito chamativo. Aí ele põe uma vírgula, olha que interessante isso. É uma vírgula só por frase, agora o limite. Eu comi o leite em pó que vinha da escola puro, adorava comer puro e às vezes misturava com água também. Bom, naquela época era bom, hoje eu acho isso nojento pra se comer. Caralho, bicho, haja gás pra ler, né? É, não, isso aí é reforma da língua portuguesa. Sou recém-ouvinte do podcast e já estou acompanhando vocês. Ui. Aí, PS, acho que vou dar uma passada em um dos motéis Brioco, pois estou duro e a estadia é gratuita. Olha aí um ouvinte ressuscitando o motel Brioco. Aqui, o barato é louco. E-mail da Daniela Cosmoveg, é isso, cara? Dá medo de falar esse nome. Você pode invocar algum espírito falando esse nome, eu acho. Socorro. Cosmoveg. E aí, galera, beleza? Meu nome é Dani Cosmoveg e descobri vocês há menos de uma semana através do PirataCast. E, enfim, amor à primeira ouvida. Olha, cara, tá vendo, amor, né? De pica. Bate fica. Já baixei todos os casts e, logicamente, morri de rir, cara. Que pena, né, bicho? Mais um ouvinte que se foi, se cara. Mata. Queria parabenizar vocês pelo excelente cast que faz até defunto dar risada. É que você não viu o Exumador Toscoshop. É, né? Em breve nas melhores lojas pertinhas de você. E como foi falado no cast 27, que miojo dá centena de combinações, e eu conheço uma que o Vinícius com certeza vai gostar. Viajei com alguns amigos e como eles curtem muito beber, encheram a cara com pinga e não satisfeitos cozinharam miojo nela. Jesus! My God! My personal Jesus! Aí já deu pra imaginar o que aconteceu. Ficou ruim num tanto, mas como a fome e a dó de desperdiçar cachaça era maior, comeram na boa. Abraços e tchau. Cara, você conhece a tal do banho-maria? Eu acho que cozinhar na pinga é o banho do demônio, né, cara? No caldeirão do capeta, né, amigo? Abraço, Daniela. Valeu. Indique pros seus amigos também, cachaceiros. E fica o quê, alemão? Fica ligadinha, gata. Comentário do Paulão, mais conhecido como Paulo Argolo. Olha, o morfo. O Fernando estava presente e esqueceu de falar de um rango que tinha no colégio onde a gente estudou. Tinha uma mulher que fazia uns lanches e mini pizza na frente do colégio. No recreio, só via nego falando: vamos lá comer o lanche na tia do X-cabelo. Que pariu. Pior que isso, só o X-unha, né? Ai, cara. Era nojento tu ver a mulher fazendo os lanches, suando pra caralho naquela chapa. Imagina cair no suor assim. Pss, é. Pss. É o tempero, né? Mas era uma delícia os rangos lá. É isso. Abraço, Paulão. E volta logo pra gravar aqui com a gente, beleza? Volta pra gente, Paulão. Uau. Um e-mail aqui também do nosso querido ouvinte Eduardo Costo, perna. Conhece ele? Opa, esse é dos nossos. Esse é. Ele diz: comida é um tema que interessa a muitas pessoas, mas elas podem ser um problema. Elas, a comida, não as pessoas, né? É, sim. Certa vez comi um hot dog do lado de fora do anime Friends e tive infecção estomacal, pois a salsicha não foi fervida devidamente. Precisa ferver a salsicha? Tem sim, cara. Não. Na casa dos outros, né? Porque na casa da gente é o que tem, né? É verdade. Aquela salsicha verde, né? Aí ele diz também: vocês conhecem comida de memória? Bem, milho se encaixa nisso junto com beterraba e bolacha negresco. Isso tudo junto, será? Você depois vê o que comeu. É, que fica lá o restolho, né? Fica na merda. Mas bolacha negresco também tem esse efeito, cara? É, sempre eu acho que você comeu bolacha negresco, né? Tipo... A não ser que não sei o que é. Você caiu carvão, então, né? Agora é um pedaço de carvão, uma merda. Churrasco grego vem com suco, que suco, e vinagrete na gaveta. Jesus. No centro de São Paulo custa R$1 com todos esses ingredientes. Quando comi, só ingeri o pão, o resto foi pro lixo. Puta, você pagou caro num pão, então, Eduardo Kosovo. Bem, o meu sobrenome originalmente era Cosso, mas chegando no Brasil foi adaptado. Vem da região da Sicília, da Itália, e segundo me falaram, fazem parte da máfia. Olha, manda matar ele. Mas isso não sei se é verdade. Valeu, Eduardo Kosso, São Paulo, 31 anos. Cara, será que essa é a média de ouvintes do Tosco Chanchada? 31 anos? Não, 35? Eu acho que quando o cara manda a idade, ele tá procurando namorada. Ah, então tá. Deixa pra lá, então. É. Um abraço também especial, alemão, aos ouvintes do Tosco Chanchada que andam sumidos, né? Aqueles ouvintes lá das antigas, lá dos primeiros episódios aí. Os stoners, né? É, abraço pro Maquin e pro Maquelison aí, né? Grupo. Ah, rapaz. Esse é a dupla dinâmica mesmo, cara. Ouvintes número um do Tosco Chanchada, né, foi, cara? Foi, a primeira divulgação do Tosco externo, assim, foi eles que fizeram, um deles. É verdade, cara. Abraço também ao Sérgio Tuns, que faz tempo que não aparece por aqui, mas sei que ele tá ligadinho no Tosco Chanchada. Abraço aí pro pessoal aí do Molecada Cast, que mandou uma mensagem de voz e a gente vai colocar aqui. Aqui, né? Vai ter uma chamadinha durante o episódio aí sobre o... A gente recebeu faz um tempo já essa chamadinha, mas a gente não tinha conseguido entender. Só que agora com o Tosco Translator a gente entendeu e a gente colocou pra vocês. Então um abraço ao Thiago Carvalho e ao Koala, né? É, ele é filho do Panda, sabe? Deve ser truta do Panda, parente, né, do Panda lá. Aliás, Panda que está com o seu site bombando, rapaz, né, cara? Rapaz, eu nunca vi um negócio dar tão certo assim na mão de um desgraçado. O senhor Seu Panda do Pauta Livre News agora tem um projeto solo aí chamado Diecast Connection. É isso aí, pra quem gosta daqueles carrinhos. Pra quem gosta de miniaturas aí do estilo Hot Wheels e etc, etc. Eu não manjo nada dessas coisas. Nem eu, cara. Se você curte esse tipo de hobby, entra lá que você vai estar muito bem servido de informações a respeito do mundo das miniaturas aí. É um site completíssimo. No mais, nada mais. Tudo mais, nada mais e também. Siga-nos no Twitter. Tá aí embaixo do post, não vamos falar aqui que cansa. Aqui é muita gente. Tosco Chanchada, comunidade no Orkut chegando quase a 100 membros. 100 membros, fazer um sorteio de outra coisa aí quando chegar aos 100 membros, igual teve do 69. Do Roldão, né, cara? O Roldão ganhou. É. Inclusive, ele depois disso, ele sumiu também. Ninguém sabe por quê. Tem que perguntar pro Fernando, cara. É. Mande e-mails pra gente. e-mail@toscochanchada.com. Fácil decorar esse, cara. Responda as enquetes desse post. Espero que dessa vez alguém não coma o Bruninho. Alguém coma o Bruninho, né, na enquete. É, quem sabe, né? Porque ninguém comeu. E mande e-mails, mande mensagens no Twitter. Presentes. Aliás, meu aniversário foi na segunda-feira, dia 15, o dia que saiu o último episódio. Você ganhou alguma coisa? E fiquei esperando presentes dos ouvintes aí do Tosco Chanchada, mas... Mas enfim, galera, mande feedback da forma que você quiser, seja por e-mail, seja por comentário, seja lá no Twitter, encontrando a gente na rua, enfim, o importante é que você se manifeste aí e dê a sua opinião a respeito do Tosco Chanchada. E não esqueça de divulgar também, beleza? Beleza. Vamos que vamos? Vamos que vamos, que a hora é essa. Tem que falar um detalhe antes de começar o episódio, alemão, que é o seguinte: nesse episódio é citado várias vezes uma cidade chamada Veracruz. Uhum. Pra quem não sabe, Veracruz é uma cidade que fica a 13 quilômetros de Marília, tá? Então toda vez que você ouvir a referência Veracruz nesse episódio, você saiba que é uma cidade que está a 13 quilômetros de Marília. Que também é uma cidade. Bora lá então, fica ligadinho que o episódio está... Demais! Hoje, afinal de contas, quem é Bart? Eu sei que voltou um cara da Nova Zelândia no lugar de um cara que parece o Bart até, mas ele tava meio magrelo, acho que ele pegou AIDS lá, não sei. Eu também peguei uma vez. Só eu acho que foi câncer, cara, tá meio careca. Eu já peguei também. Eu peguei câncer uma vez na bola. Pegou câncer de bola? Já? Câncer na bola, rapaz. Mas foi numa só? Não, foi numa bola. Foi na fisioterapia, te colocaram na bola lá. Câncer de pilates, velho. Aí formou uma terceira bola, é isso? É, eu desenvolvi uma terceira bola depois. Você quer ver, não? Não. Vai ser um outro velho no bola. Passo. Inclusive, rapaz, é uma historinha pra contar, é rapidinho. Isso não era cachumba, não? Claro que era, né? Mas eu fui no hospital, sabe como é que é essas coisas, né? Atendimento público. Falei, isso não é cachumba, não? Falei, não, é câncer. Câncer no bago. Falei, corta fora, não uso mesmo. Mas deixa o menino, seu Nono, contar um pouco sobre a vida dele. Cala a boca, velho, caralho. Fala quem é você, meu filho, fala. Eu sou o Nono. Seu Nono. Como meu amigo Anderson Meira disse, eu sou. Você não come ele não, cara. Muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Ó o Bruninho defendendo o perna, hein, velho. Aí tem. Vê, cara. Ah, logo, filha da puta. O que vocês querem saber? Eu falo, pô. Fala seu nome, fala endereço, telefone. Meu nome, eu sou Cristiano Lemos Soares. Acabou com a minha reputação de professor. Eu era professor universitário, nunca mais vou ser, pelo jeito, depois do podcast aqui do Tosco Chanchado. Eu resolvi ir pra Nova Zelândia por motivos pessoais, tinha que me exilar, porque eu fiz muita merda no Brasil, tava com risco de morte. Resolveu aqui, cagar jurado lá fora. De morte. Com risco de morte. É, eu tive que vazar, né? É isso, daí eu venho pro Brasil, eu acho que vou ser esperado com fraternidade, amizade, assim, os caras me jogam nessa merda. Ele queria chegar aqui e ter uma volta de carro de bombeiro na cidade. Um canavial de rola, né? Sou jogado na berlinda aqui nessa desgraça. Estou idiota. Não quero nem ver o que vai dar aqui. Cabaço. Arrombado. Mas é um cabaço. Velho. Mas é um filho da puta, meu. Deixa eu ver quem foi pra Nova Zelândia, velho. Tinha uma lenda, seu cu, filho da puta. Que o cu dele era um portal pra Nova Zelândia. Ele só virou do avesso e apareceu lá, sabia? Hemorróida da Zelândia, né? Sabe o portal do Caverna do Dragão? Só que não pode ser a Uni, né? Que é o chifre cutuca. Faz cosquinha. Mas, cara, vocês estavam falando aí, ô Bart, como é que é cagar em outro país, cara? Ele é o Bart, ele é o Bob. É A cagada no outro país não tem muita graça lá, porque é hemisfério sul ainda, então não muda pra onde gira a água. O sentido lá é o então, mesmo, né, cara? Não muda, então não tem muita graça. Agora, cagar em Buenos Aires, na ida, isso é uma coisa bem não, legal. Não, ele tá falando Nova Zelândia, não tem que falar de Buenos Aires, meu. Não, Buenos Aires foi uma cagada homérica, assim, eu entupi a privada lá pra deixar pros hermanos. Por que a Nova Zelândia, cara? Essa é a pergunta que eu me faço todo dia. Por que a Nova Zelândia? Não, porque eu tava querendo fazer um doutorado, né? Em especialidades sexuais... Anais. Retais. Exóticas. O meu... Exóticas é retais. O que pode minha, ser isso, né? Eu quero enfiar o quê? Um câmbio no cu? A minha orientadora, que é eu quero enfiar um câmbio no cu, velho. Eu quero enfiar um câmbio no cu. Cala a boca, velho, caralho. Quero enfiar um pires no cu, velho. Uma forma. Ele quer colocar o quê, seu Nuno? É nada. Então, a minha orientadora, que é especialista na coisa, é lá da Nova Zelândia. Então, fui obrigado a ir pra lá, né? Bart, mas você estuda o que lá mesmo? É alguma coisa relacionada à informática, né? Se eu não me engano. É, eu tô fazendo um curso de hardware. É tipo... Não, é mais tipo micro... Verdade. Até viado, né? Que eu tô precisando... Ganhar um dinheiro pra sustentar. É uma ilha só de viado. Mãe. Na verdade, eu falo pros meus amigos que eu tô fazendo doutorado só pra ganhar uma moral e tentar pegar a mulher quando eu volto. Você é um prostituto lá. Mas, né? Eu falo que é doutorado em realidade aumentada. Não tem que ter pinto dispositivos grande. Móveis, mas é só pra tentar comer alguém quando eu volto. É maior cagado. Não rola. Fácil. É a foda mais cara do mundo. Da onde vem o verbo bartear, cara? Agora, o Vinícius, eu acho que é testemunha ocular de quando bartear, surgiu. Eu não sei o que é isso. Me falaram que existe esse verbo, não tem nada a ver com isso. Acho que o Vinícius pode explicar melhor que eu. Não sei nada disso, não. E sabe o pior de tudo, cara? Eu não tava lá, eu não vi, eu não sei de nada, cara. Sabe o que é pior, Vinícius? O pseudo-anão. É verdade, o pseudo-anão. O pseudo-anão é muito ruim, cara. Mas é engraçado demais. O pseudo-anão é o Bruninho, cara. Oi? Meio ou não? Ele tem câncer. Um dia você vai ter, mano. Aí você não vai rir mais. Tomara. Falar então, o verbo bartear vem do gesto de enfiar alguma coisa grande e espinhenta no seu curso. No seu, que eu digo no próprio cu. Vinícius. No próprio cu. Tipo, eu quero enfiar uma estrela ninja no cu. Né? um cacto. Um cacto. Eu caí fio daquele... Como é que é o nome daquela arma da Elektra, velho? Um garfo. Eu quero enfiar uma catraca de bicicleta. Mas depois não sai, hein, meu. Enfio roda. Mas eu quero enfiar uma catraca. Eu falo. Já que você quer bacalhau, eu falo. Sem enfiar uma catraca de bicicleta. Sem enfiar uma catraca de bicicleta no cu, hein? Diz que quando ele ficava de bom prazer, parece um ralo de chuveiro, né? Isso que dá o modo da Nova Zelândia pra ser esculachado no tosco. Eu me sinto muito feliz com isso. Eu imagino o cara de quatro parecendo aquele ralo pra cima. Cara, você tá entre amigos, não esquece. Adoro meus amigos. Mas pode ficar cegado que não vai sair daqui, tá? Não, ó, dizem. Teve um cara aí uns tempos atrás, que eu não sei quem é. Um cara, ele era careca, mais ou menos da minha altura. E esse cara era meio retardado. Ele vivia completamente bêbado pelas ruas de Marília. É o Vinícius. E ele não tinha noção nenhuma. Ele costumava pegar qualquer mulher, independente. Do sexo. Sim, acabou. Mulher. Próximo podcast. Mulher independente do sexo, Vi. Tá bom, vai. Ah, ele quer pegar qualquer mulher. O Vinícius, independente do que ela quisesse enfiar no cu. Agora, Vinícius, me preocupa. Quando você fala, pega mulher. Você não sabe que mulher é de um sexo só. Agora você me preocupou, Vi. Então tá, seu ué. Trouxa. Então tá, ué. Seguinte. Aí, pegar uma mulher dos outros. Aí, que como isso aconteceu algumas vezes por acidente. Os caras bartearam, inventaram o verbo bartear em minha homenagem. Isso era aquele samba, vai bartear. Eu sou totalmente contra essa ideia, eu acho que tá tudo errado. E eu nunca mais farei essas coisas. Então, pelo que eu entendi, se o cara tá bêbado e tá numa pendura desgraçada, ele corre o risco de bartear, é isso? Pode ser. Se ele não... Se ele dormir na calçada em Campinas, por exemplo, né? Se ele não prestar atenção ao status da mulher, se ela tá namorando, se tá com alguém ou não, ele pode fazer uma merda dessa, cara. E aí fica um monte de corno revoltado querendo bater nele. Como é que é corno na Nova Zelândia? Como é que é o termo de corno lá? Termo de corno lá, cara? É chifrudo lá. Não tem. Bartend. Tipo, own it, but... Mas é com Bart, não Bart. You are Barted! You Barted! Cara, você sabe que a Nova Zelândia é considerada tanto o cu do mundo que votos que vieram do prêmio podcast de lá pra cá foram anulados, né, cara? Só de lá, perna? Eu fui indignado com essa porra. Os caras é bando de filho da puta. Pode falar isso, né? Pode, então. Bando de filho da puta, porque eu realmente votei lá e eu tinha amigos lá que estavam ouvindo e também gostaram e votaram e foi anulado. Tá certo que eles não falavam português, mas eles achavam engraçado a gente dando risada, velho. O perna, né? Porque... A risada do perna é contagiante, é cara. Que o perna parece um abiscate, né? Você fala pedra, o perna... Mosquito. E seu dono, não, essa é muito engraçada. Essa eu também dou risada. Ô, Bart, assim que você chegou lá na Nova Zelândia, você chegou a comer carne de kiwi, cara, lá? Não, então, meu sonho lá é fazer um churrasco de kiwi com fern lá, que é aquela, tipo, uma samambaia, sei lá, o negócio que eles têm lá, que é... Que bosta é isso? É uma planta nacional lá, símbolo nacional. E comer também, de sobremesa, uma salada de kiwi e fruta. E suco de minhaca. E provavelmente, se eu terminar aí, se eu fizer isso, eu sou expulso do país fácil. Você quer fazer porque um churrasco kiwi de... tá em extinção. Fern é folha assim, cala a boca. Quer fazer um churrasco de fruta, vai em Campinas, cara, que é aqui perto, cara. Não, mas... ele chegou pra lá, ele virou um kiwi, né, cara? Peludinho por fora e frutinha por dentro. Mas na verdade, o kiwi que a gente fala, esse aí do churrasco, cara, é tipo um pássaro mesmo que não tem asa, cara, lá da Nova Zelândia. Ah, é, lá tem três coisas que tinha chamado de kiwi. Esse pássaro aí que tá em extinção, que não tem asa, o tamanho de uma galinha, ele tipo pega um pra pássaro morrer. Dodô, assim, bizarro? É parecido, é isso aí, cara. Ó, ele tinha no desenho do Taz, né? Que o Taz vivia correndo atrás dele também. Então, ele pede pra morrer, porque ele é barulhento, grande, né? E não voa. Então, tipo, ele é uma... É uma ele é a caça de qualquer outro bicho. Ele tá abaixo da grama na cadeia alimentar, né, mano? É por aí. Até crio é capaz de matar. Até um plâncton come. Uma merda desse pássaro. Uma meba. E aí, além disso, de kiwi tem a fruta, né? Que todo mundo conhece. Todo mundo come. Aqui, sei lá. São os próprios cidadãos neozelandeses, que não é neozelandês, que eu falo zoando. Neozelandeses, por favor. É, são chamados de kiwi. E a fruta também. Mas a fruta não é de lá. Tem suco de minhápica lá? É, não, mas tem da minha. Poxa. Lá tem ornitorrinco também? Não. É na Austrália, né? Na Austrália. Austrália. Ah, mas a Austrália, Nova Zelândia, parece que é 3 horas, né? Não, então, é 3 horas de avião. Tem o corgo no meio. Tem o corgo no meio. Tem o corgo no meio. Tem o corgo no meio. 3 horas de avião dá pra ir até o chamado Luciano Passos. E como é que foi a recepção lá, Bart? Assim que você desceu, já tinha várias mulheres lá fazendo topless pra você. Eu cheguei lá num domingo à tarde, cara, e não tinha ninguém, cara. Você foi de carro? Eu fui de hovercraft. Acabou o combustível em caminho, eu fui remando, né? Ele pôs uma tartaruga em cada pé, né, cara? Motor de popa, fui peidando no meio do caminho lá. Bom, daí eu cheguei lá, cara, tipo domingo à tarde, assim, e um cara que era... Assistiu Faustão, né? Representante dos alunos internacionais lá, né, do laboratório onde eu trabalho. Que merda, cara! Verdade, era um escoteiro. Né? É, viado, né? Foi me buscar. Era o Henry Sutter. Foi me buscar, o cara é... O nome dele é Henry Sutter. Isso, ele mesmo. Eu posso que ele chama Patrick, cara. Qual que é o nome dele? É Priscilo. Ele chama Mohamed. Morra, o cara é talibã, velho. Pô, vou fazer só o cara. Pô, agora, mas, é mano, ele vai te atacar a tua casa com um Boeing. Ô, o cara chama Mohamed, rapaz. Ele vai cair com 747 na tua casa. Mohamed Said ainda. Inclusive, parece que o Bart teve uma experiência meio estranha, né? Não, não tem, não. Com esse rapaz aí, que ele vai contar daqui a pouco. Mas, ô, Bart, a gente ouve falar, por exemplo, que no Japão tem um certo preconceito com brasileiro, porque brasileiro é sem vergonha pra caralho. Brasileiro é bandido, mano. Vai lá pra... Vai, o brasileiro... vai, Corinthians! O brasileiro vai pra certos lugares pra dar prejuízo mesmo. Lá na Nova Zelândia, como é que os caras recebem os brasileiros, cara? Tem lugar na Nova Zelândia que eles não deixam morar mais de um numa casa. Eles não permitem. Verdade. É formação de quadrilha, né, cara? É motim. Cara, porque ele, lá na Nova Zelândia é muito comum, cara, adulto mesmo, normal, dividir casa que nem república de estudante. Né? Mas, na verdade, a divisão de casa deles lá, não, eles não é pra fazer zona, é só pra morar, pra ficar mais barato. Ah, achar, que bosta, velho. Só que daí brasileiro vai lá e quer fazer, tipo, república aqui, e regaça, mas os caras põem a casa abaixo. Tipo, tem lugar que eles não deixam mais brasileiro morar junto. Quando eu morei agora... lá... eu morei lá, né? Não sei se vocês sabem. Uhum. Eu morava com... Quando foi isso, velho? Foi... Não interessa. Eu morava lá com... Cláudio, eu né, dividi cara? A casa com um garoto lá, só que não deixaram mais, porque só porque tinha 12 anos. Era o Paulinho, dormia na mesma, né, cama que você, velho. Claro, né? Mas ele não aconteceu nada, não comi ele. Ele me comeu, mas isso aí é coisa minha, eu não quero falar sobre isso. Ó, mas tem cidade lá na Nova Zelândia que tem mais de 20% da população de brasileiro, que é Queenstown. Puta que pariu, velho. Isso aí é uma epidemia, então, meu. Ah, e a única briga que eu vi de rua, nego se espancando, era brasileiro. Cara, já que você falou das cidades, lá as cidades são limpas, pelo menos? São, limpa pra caralho. Tem cidade que você não vê limpa uma... Limpa pra caralho, deve ser... Você não vê uma pichação, porra nenhuma, é limpo mesmo, cara. Não gosta na rua. É porra. Educado. É igual aqui, né? Com exceção do bairro onde tem as casas de estudante. É meio... Aí é trash. É foi onde eu morei, né? Mas, ó, mas eu acho que eles devem até pedir pra polícia deixar pichar, né? Diz que é grafite, alguma coisa assim. Eles não podem fazer nada. O brasileiro nada vai lá e escreve cu no muro. Pra quê? O cara escreve cu no muro. Cu no muro. Ninguém sabe o que é cu, mano. É. Você chegou a ficar doente lá, cara, alguma vez? Fiquei. Oh. Desculpa. Eu digo assim, porque... Eu sou doente, né? Como é que é o esquema lá, se caso o cara ficar doente, cara? Como é que é o sistema de saúde lá? O problema lá, cara, é que eles têm pouco médico e é um negócio meio sem noção, assim, que eles fecham tudo às 5 horas da tarde. Independente do dia, até o pronto-socorro 24 horas, né, velho? Não, o hospital fica, né? Só que, foda, dependendo onde você mora na puta que eu pariu, você tem que dar um jeito de... Mas as cidades lá não são grandes, são. É mais... Ah, é, Christchurch é do tamanho de Bauru, mais ou menos. Logo Bauru, você foi citar, pô? É, fazer o quê, cara? Que bom. Fala que é um pouco menor que Marília e tá valendo. É, por aí. Abraço pro pessoal do Nerdrops. Eu fiquei doente uma vez e arranquei um pedaço do meu dedo uma vez. Na verdade, ele tava enfiando o dedo no cu, cara. Tomou um susto, cara. trancou. E como ele ficou muito tempo na Nova Zelândia... Você tomou um susto, viu? Foi aquela vez que tomou um susto. Sem mesmo. Dar, oh, aí voltou isso. As pregas dele. Porque ele regenera. Ele é igual o Wolverine, rapaz. Por isso que ele não morre de bebida. O Bart é eternamente virgem, então, né, cara? É. Ah, é. Eu revirginei lá na Nova Zelândia. Como é que é o esquema do povo lá? As atitudes típicas dos neozelandeses, cara. Dos neozelandeses. Eles são amigáveis à primeira vista. Tipo, eles sorriem, conversam com você numa boa. Parece que tá falando do índio, né? São amigáveis, cuidado com eles. Dá um espelho pra eles, eles ficam lá. Cara, por falar nisso, tem um dialeto lá que eles conversam lá, não tem? Tem. É nave. Tem duas línguas oficiais lá. É inglês e maori. Maorão? Maori. Maorão. Maori é a língua dos nativos de lá. Dos nativos. Que lá é uma puta hipocrisia que os caras falam, não, é que a gente preserva a cultura dos nativos, mas na verdade, cara, é tipo, eles só fingem que preservam alguma coisinha lá. Os índios ficam felizes, que são uns 10% da população, e o resto é foda. Os índios lá andam pelado, Barney? Graças a Deus não, cara, porque aquilo é assustador. As minas são 3 vezes o tamanho do perna, assim, mais ou menos. E o pau também. O clitóris deve ser maior que o pinto do perna. Tamanho do perna. É um pseudo-anão, então. É muito engraçado. Pseudo-anão. Eu nunca tinha visto isso. Não, mas ó, o povo lá é amigável assim, à primeira vista, mas depois eles não deixam. Deixa entrar muito, assim, intimidade, não. Então você queria comer o cara. O cara não vai querer deixar você comer ele, né? Então... E eles têm a famosa fobia de qualquer gringo, sabe? De, tipo, dar a mão ou dar abraço. Tipo, eles têm medo de ser encostado. Não, o Bart achou que tava em Campinas também, né, velho? Contato físico nem pensar, então. Não. Nem uma encoxadinha de leve assim, meu? É não saber depende, porque... Depende, cara. Tudo depende do grau alcoólico. Eu adoro contato físico. Eu adoro contato físico. Eu adoro contato... Ô, Pet Comedy. Você tá falando aí, depois que eu comecei... Que tipo de contato físico você gosta? Eu gosto que comam meu raba. Porque quando eu cheguei no Brasil, dizem que raba é língua, né? Então, eu gosto. Falar pras mulheres, chupa meu raba. Porque dizer que língua, né? O que a gente falar. Significa eu te amo. É chupa isso. Meu chupa raba. Meu cu. Cara, mas as mulheres são muito feias mesmo lá na Nova Zelândia, cara. Não tem um escape. Eu encontrei um australiano aqui no Brasil. Que era mais bonito que uma mina, tá? Aí eu cheguei e falei pro cara, não. Eu falei, não é possível. Às vezes eu tô mal acostumado com mulher bonita aqui de Marília. Tem as mulheres mais bonitas do mundo. E é isso falei, aí, escutem vezes... mulheres de Marília. Deem pra gente, viu? Isso, tá implícito. Deem pra gente. E homens também, deem pra mim. Aí eu perguntei pro australiano, cara. Eu falei, às vezes eu tô louco, né, cara? As mulheres sou tão feio assim. Daí eu cheguei pro australiano e falei, você já foi pra Nova Zelândia? Já. O que você acha das mulheres neozelandesas? Ele falou, não, são as mulheres mais feias do mundo. Ele falou com todas as palavras. Eu falei, porra, cara, então tá bom, então não sou só eu. São feias mesmo, são gorda, quadrada, não tem cintura e tem cara de filho de primo. Puta que... Elas também nascem dedo? Não, isso aí começou na Nova Zelândia, porque só foi dois irmãos pra lá, né? Um cara e uma mina. Adão e Eva. Anos de casamento e sexo e procriação consanguínea, saiu essa raça. Massa de neozelandês aí, que o Will. Promiscuidade comia solta, né, cara? É, Adão comia Eva, Eva comia Adão, Eva e Adão. Não, lá eles são tudo meio criados na fazenda, assim, meio... Sem luz, né? Meu aí da criando roupa. Ovelha. E lá tem mais ovelha que gente, com né? Aí o cara ou come a prima ou a ovelha, e aí dá isso. É barranqueia. Você já viu uma ovelha barranquear? Barranqueia. Anderson Meiro. Você chega perto da ovelha, a ovelha não pode ver você, cara. Você chega assim, ela já começa a subir no barranco, né, viu? Ela encosta no barranco. Pra ver aquela bundinha jeitosinha, né? Fofinha. Mas é bom, segura naquela crina, rapaz. O duro é quando você é um bode. Você já viu o tamanho do saco de um bode, rapaz do céu? Ah, os apelidos dos neozelandês é Sheep Shaggers. Os comedores de ovelha. Aquele do... Nossa. Do Rolling Stones. Verdade, né? Verdade. Isso é verdade. Sheep Shaggers, do Rolling Stones. Os australianos chamam os neozelandeses de Sheep Shaggers. Mas rola treta assim, tipo que nem brasileiro e argentino, australiano sim, e neozelandês? Sim, eles não curtem os australianos. Ó, você vê como o país é furado. O país é uma ilha e eles conseguem arrumar um país vizinho rival, cara. Quase lost. 3 horas de avião, mano. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto? Estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de Interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de Interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção! Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de Interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Bart, depois das instalações, né? Depois que você deixou toda aquela muamba que você trouxe do Brasil lá na República. E você foi lá fazer mestrado ou pra fazer eletricista? Cara, e aí? Você chegou na faculdade e tomou aquele choque. Como é que é chegar numa faculdade de outro país, assim? É, choque, eletricista. Não, mas... Não, a universidade lá é super bacana, tá? Mas lá não é que nem aqui que tem universidade pública, federal, estadual, que é boa pra caramba e não é pago. Lá é tudo pago. Por isso que é foda, universidade bonita pra caralho e tal. Tudo bem arrumado, você tem equipamento, tem jeito. Você pediu, que nem no meu caso, que eu preciso de celular novo, desses fodão, assim. Eu peço um, daí uma semana eu arranjo. Os caras me arranjam lá pra fazer as coisas. Paraguai também. Isso, é ali do lado. Nossa, vou fazer ginecologia lá, mano. Vou pedir umas gostosas, mano. Pedi... É tudo morta. Ah, e aí... É melhor que as minas de lá, eu acho, cara. Por meio de lá, não, as minas nessa... de lá são feias, mas são promíscuas. Pelo menos elas devem dar legal. Como é que é comer uma mina feia de lá, Bart? Comeu uma mina feia. É Barney seu nome? Isso, é Barney, seu velho desgraçado. E como é que é, Barney? É, fazer, eu não posso falar isso. Fazer amor lá. Você fez amor lá, Barney? Isso não vai pra internet, não, né? Não, lógico que não. Não vai pôr na internet, né, Perna? Não. Não vai divulgar isso, vai não. Vai ficar, né? Só aqui, mano, pra falar. Eu posso falar como é que é comer uma mina lá. Vou desligar os microfones aí. Desliga o do Bart aí, Perna. Pode falar, então, como é que é comer uma mina da Nova Zelândia? Fale. Tudo. Não tem a mínima ideia, filho. Eu sou virgem na Nova Zelândia. Não se come fudeu. Ninguém lá. Se fudeu. Lá é igual Avatar, você liga. Você rela o cabelinho da mina lá e... Engancha o cabelo. Zoinho, e fica ficando zoinho. Não, de verdade, as minas são muito biscate. São muito putinha mesmo, cara. Ué, cara, mas pensa bem. Se elas são uma desgraça, né? Pseudo anão, praticamente. Ó, agora eu vou falar porque ele não fazer comeu. Vai fazer doce. Agora, cara, eu vou falar porque ele não comeu. Tem que dar mesmo. Lá, a bebida alcoólica é uma facada. E ele só pega esses trambolhos aí quando ele tá chapado, se liga. Obrigado, Vinícius. Essa é a melhor explicação que você podia aí dar. Ele não. A moral dele, ele não conseguia. Ele ficava preso pela ética, né, meu? Obrigado, Vinícius. Você deu a melhor explicação. É verdade, pura verdade. Isso. Way, né? Não dá pra nem fazer um pigs away. Ele fala, não, fudeu, vou comer qualquer uma. Não, mas, não dá, cara. Mas Barney, tá muito bêbado. Mas Barney, nem um beijo você não deu num trabuco de lá, assim? Não. Não, eu não, sou velho. Totalmente. É um cabaço mesmo. Cabação. Que coisa. Mas, cara, mas também, cara. Ficava dentro de repente cunheta. Eu olho pro Bruninho aqui, ó. O Bruninho é mais jeitado e mais educado. O Bruninho que uma tem pele macia, né, cara? Pelo menos, né? O quê, velho? O Bruninho, pelo menos, tem a pele macia, né, cara? Rapaz, Bruninho. Mas meu cu é peludo. Ah, é. É mesmo. Tá bom, vai, eu vou virar um monge. Não é, Vinícius? É verdade, é veludo. Ah, mas falando sério aqui, né? Porque afinal de contas. Vamos falar do cu do Bruninho aí, mano. Afinal de falar do Bart, caralho. Afinal de contas, puta que pariu, esse é um podcast sério. Aham. Tá percebendo. Ô, Bart, fala daquele vietnamita, vai, que você pegou achando que era uma mina, vai. Pode falar. Parecia com você, Vi. Eu sei, eu sei. Momentos, eu falei, cara, mas era mais moreninho, né, velho? Você falou que parecia o Tong Po. Eu queria. Pegou o Chun Li. Comeu o Sagat, nem sabe. Queria matar saudades do Vinícius, cara, inconscientemente, cara. Fui pegar o Tong Po lá. Bart, o sistema de avaliação do ensino neozelandês é o mesmo aqui do Brasil? Assim, o processo, as provas, bimestres... Ah, não, eles têm umas duas provas valendo 20% e uma prova valendo 60%. Dois trabalhos valendo 20% e uma prova valendo 60%, se eu não me engano. Eu não passo, porque no meu cursinho lá de hardware, eu não preciso fazer os trabalhos e as provas. Eu posso só frequentar, assistir as aulas e não fazer nada. Então eu não sei muito bem como funciona a porra toda. E é lá, tudo não. Prático, não é? Você tem que montar de olho fechado, de ponta cabeça, isso, essas coisas, né, velho? Igual Forrest Gump, né? É, debaixo da chuva. E se você fizer em Maori, você ganha o dobro ainda. Não, o foda é que o coronel lá fica gritando a sua orelha. Vai, porra, vai, vai, sua vida filha da puta, vai. Filha da puta, filha da puta. Filha da puta, filha da puta. Parece uma menininha, ó, fanfarrão, você nunca será, mas, nunca. Pede pra sair. É mesmo, Bart, fala do Tropa de Elite lá na gringa, que você falou que teve uma eu febre. Eu falei muito Tropa de Elite, porque é o seguinte, eu conheci uma russa lá. Ah, russa. Natasha, né? Aliás, gente, é, russa eu também, é bonita eu bebo ela direto. Catiuxa. Russa é bonita mesmo, russa é gatinha mesmo, em qualquer lugar do mundo, russa é foda. Mas voltando, conheci essa russa aí, ela faz um cursinho de humanas lá, que humanas é merda em qualquer lugar. Eu fazia artes lá, sei lá. Aí ela assistiu, ela falava que gostava de cinema. Eu falei, ah, que beleza. Daí ela veio conversar comigo sobre cinema brasileiro, que ela falou que sabia tudo. E que ela tinha assistido Carandiru, que era o filme mais legal do mundo, mais foda do mundo. Achou super falei, Xuxa quanto Baixa Astral. É. Brasileirinhas, né? Eu falei, Carandiru que compara um preso com Jesus, vai se fuder, né? Eu falei, vai assistir alguma coisa desse? Não, porque ela falou que Carandiru era a realidade do Brasil, porque a gente oprime os fracos e oprimidos. E na Rússia não tem, nunca teve nada disso, né, cara? Não, eu acho que tá certo, man, cara. Eu acho que massacrar um monte de bandido que podia estar na rua matando, estuprando, eu acho que... É legal. Bom, então, voltando... É legal. É, o Watchmen foi assim, meu. Aí eu comecei a espalhar o evangelho, né, cara? Mandei a galera começar a assistir Tropa de Elite. E toda vez que o nego vem falar pra mim do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma merda mesmo. Assiste Cidade de Deus e Tropa de Elite. É essa porra aí, ó. Só que eu tô me arrependendo disso. Devia mandar os gringos tudo pro Rio de Janeiro mesmo, se fuder e foda-se. É, afinal de contas, você passou o final de ano lá, né, cara? Não foi? Eu fui pra Búzios, pra Búzios. É a segunda lua de mel dele. A segunda lua de mel, tava eu e o Fernando. Dividindo o quarto. E como é que é fazer um 69 com o Fernando Barney? É uma surpresa só. É um Kinder Ovo. É muita emoção. Quando você acha que tá começando o negócio... Aquela picaretada na bunda deve ser foda. A bigorna loucura, meu Deus. Imagina um 747. Não, velho, pra quem aguentar uma catraca... É verdade, enfiou a catraca. É ele, né, que enfiou a catraca no cu. Mas, Barney, me fala uma coisa. Véio. Barney. Oi. Quando você tava lá na Nova... Como é que é? Nova Zelândia, Nova Zelândia. Você não ficou com saudade da Lu aqui no Brasil? De quem? Da Lu. Ah, eu vou ter que perguntar. Que Lu, velho. Que Lu. A lustrosa cabeça da minha rola. Ai, mano. Olha, eu sentiria se ela subisse, conseguisse ver. Bart, os professores da Nova Zelândia, cara, são bons. É a mesma coisa daqui, tem uns não, que são não, legais. São um pouquinho piores, porque, tipo, eu tava assistindo uma aula lá de visão computacional com um indiano, cara, falando inglês. Ele era meu, aliás, ele era meu orientador no primeiro ano. Como é que é o nome dele? Gandhi. Mohammed? Mukunda. Isso não é nome indiano. Corcunda. E ele... Macumba. Eu não entendi uma palavra que ele falava, jihad, nenhum aluno do meu lado entendia. Putz, uma desgraceira, mano. Na bunda. Não... É tipo um amigo meu que tinha aula de cálculo 2 com um colombiano na USP. Cara. Nossa, não entendia porra nenhuma de cálculo 2 colombiano falando, então. Na carreira? Cara, mas cálculo 2 já é impossível, né, cara? Ainda com um colombiano falando... O colombiano usa cotas de cocaína pra fazer os problemas. Visão computacional com o indiano falando inglês, cara. Também é perfeito. Qualquer um aprende. Cara, e lá tem, assim... Tem aquele estereótipo dos alunos, por exemplo... Pseudo-anão, tem muito lá. Vai a merda, mesmo, velho, do caralho. É tipo o besteirão americano, né, Pé? Muito engraçado. Não, tipo aqui, assim, não, ó, pai. Toda sala no engraçado Brasil tem... É muito engraçado. Tem o pessoal do fundão, tem o pessoal que é meia boca que fica no meio da sala e tem os viados, os nerds que ficam na frente. Não, cara, ó, o que eu vi lá, o pessoal é 1 bilhão de vezes mais dedicado que brasileiro. Os que estão na universidade estão lá fazendo mesmo o curso direitinho. Tem um outro que tá... Tem um outro que tá avacalhando, mas o cara que tá avacalhando lá é o nosso normal aqui. É o cara que assiste aula normalzinha aqui. Putz, cara, então lá é o inferno, cara. Pô, mas lá não é tipo a líder de torcida, o não, cara isso popular, é que... jogador de rugby, né, cara? Não, é... Lá eles, tipo, não tem muita influência da cultura americana, cara. Eles meio que renegam a cultura americana. Então, eles são mais ligados à Inglaterra mesmo. Então, não tem essas coisas, não. Mas então é o jogador de cricket, a filha da rainha... Pô, tô falando a verdade, eles gostam de cricket, cara. É o pior esporte do universo. Eles gostam de cricket, rugby, golfe e sei lá o quê. Cara, e emprego lá? Fácil? Emprego lá, fácil. Fácil, qualquer um quiser aqui sair daqui pra ir. É bom, porque lá é o seguinte... O governo paga muita assistência, desemprego, bolsa, qualquer coisa lá. E aí, nego não quer trabalhar lá. Será que eu consigo uma bolsa folgado lá, cara? Não consegue, eu vou chegar lá e falar, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Nada, meu. Eu vim aqui pela bolsa, porra. É o que os caras fazem. É o que os caras fazem, mano. Se você tiver cidadania lá, você não tá afim de trabalhar, não trabalha. Ganha um seguro desemprego lá, que dá pra viver. Aí os caras não trabalham. Pra que eu trabalhar? Nossa, cara. Eu me vi como um completo idiota... Sem trabalhar e ganhar nada aqui. Quando eu poderia ser bilionário na Nova Zelândia, cara. Você só tem que aguentar um país de merda, né, cara? Com mulher feia e bebida cara. E quantos meses... Ô, Barney, também. Barney, quantos meses faz neva lá, Barney? Eu peguei neve caindo menos, acho que só 2 dias. Tá gelada a neve? É mais ou menos, cara. Mas o inverno lá dura bastante, cara. Tipo, começa em maio, sei lá, e termina em setembro. Dá pra fazer snowboard todo esse tempo. Caralho. Então tem neve em montanha, pelo menos, todo esse tempo. Mas esse negócio de não trabalhar e ganhar não espalha não, Barney. Porque daqui a pouco tem brasileiro ainda nadando até lá. Mas vai muito brasileiro lá pra isso, nadando? Cara. Nadando? Amarrado em golfinho. Mas assim, o cara, tudo bem, emprego é fácil, mas ganha o suficiente pra se manter lá, cara? Ganha sim. Ganha sim, dá pra pegar emprego de 20 horas por semanal por lá. Dia. E... 20 horas por dia. Coisa leve. 20 horas por meio dia. Não, 20 horas semanal dá pra pagar metade das contas. Mas 20 horas semanal você só pode... É o tipo de trampo que você só pega se você tiver visto de estudante. Mas o cara que vai lá pra trabalhar, pega o visto normal já pra trabalhar. E pegando um emprego normal, paga as coisas direitinho. Ah, o negócio lá é trabalhar em colheita de fruta. Vai muito brasileiro lá trabalhar em colheita de fruta. Trabalho braçal mesmo. E ganha melhor do que trabalho que os caras ralaram aqui pra estudar. Eles plantam mandioca lá? Não, lá eles não plantam mandioca. Enfia no cu, né? Vai. Ô, Bart, aqui, você tá ligado, domingo é Faustão e Corinthians, sábado é Serginho Groisman de madrugada. O que que passa lá, assim, esses programas toscos, cara? Puta, de domingo, tem cara. Tem essa merda lá também, porra? Não, tem lá, só passa tranqueiro, mas eu não tinha TV, então não tenho noção. Eu sei que durante a semana passa Dr. Phil lá, que é uma bosta, passa aqui também, mas Dr. Lá, Phil Good? Aquela Rachel Dr. Phil Ray, Good. E Tranqueiras do gênero, assim. Tranqueiras do gelo. Ah, mas então o que tem de divertido lá, cara, pra se fazer? Prostitutas. É, cara, a prostituição lá é legalizada, mas assim, totalmente controlada. Barney, quantos anos você ficou lá? Eu tava no segundo ano lá, né, cara. E você não comeu ninguém, Barney? Não, em 2 anos, cara. É que eu não. Sou fiel às minhas namoradas. Eu comeria até uma árvore lá com esse tempo, Barney. Nem até o pseudo, não. Isso é engraçado demais. Tem lá a casa de strip de pseudo anã, cara. Verdade? Opa, delícia. Barney, você foi nas filmagens do Senhor dos Anéis lá? Não fui. Eu fui nas locações, cara. Em alguns lugares. E do Avatar? O Avatar não filmou lá. Não? Só os efeitos, acho. Ah, né? Que droga. Mas é divertido lá, cara. Que eu gosto mesmo de fazer snowboard lá. Bom, se você ficar bem bêbado, travado mesmo, capaz de você se divertir em algumas festas. A festa de St. Patrick. St. Patrick Days lá é legal, que eu tô perdendo esse ano. Fica de verde lá também? Todo mundo vai vestir de verde, vai nos pubs irlandês. É uma putaria do cara. É legal, é engraçado. É tipo o carnaval daqui. Cara, depois dessa festa, você percebeu a dificuldade do Bart em falar que tem algo legal na casa? aquela merda de país, cara? Não, é foda. Deve ser uma bosta lá mesmo, velho. Oh, os caras se divertem com cricket, mano. Cricket, uma partida meia boca de cricket, ele dura 3 dias. Ele joga um polo também? Deu 3 dias, né? Cara. Não, não joga. Ah, polo. Bom, menos mal. Menos um esporte tosco. Fale puta sobre o álcool na Nova Zelândia, cara. Álcool na Nova Zelândia. É barato lá? Quanto é o álcool lá, vai? Que é gasolina. Álcool lá é de cano ou não? É de beterraba. De batata. Não, é normal, igual aqui. Você gosta de batata? Então é de cana. De cana. Você gosta de mandioca? Porque lá tem o eu gosto, velho. Né, só que pica. Eu não gosto de mandioca xoxa, igual a sua. É, lá tem todas as bebidas boas, caramba. Lá tem uns barzinhos bacanas pra ir. Tipo, a melhor coisa lá é pub irlandês. Porque povo irlandês é legal mesmo, cara. Os caras são uns porra louca, festeiro, que bebe pra caralho mesmo. Dificilmente. É capaz de arranjar briga, mas os caras gostam de brasileiro. Então, louco. O problema lá, cara, é que é muito caro. Uma garrafa de pinga lá é 52 dólares. Mas pinga brasileira? Pinga brasileira. Ah, o cara pinga. O cara vai pra lá de Veracruz, na Nova Zelândia, pra tomar pinga. A cerveja... Compra um real aqui, a pinga, Barney. 7 dólares a cerveja, porra. 7 dólares? 7,50. Mas lá a cerveja é importada também, né? É isso que eu ia falar. Toda hora que eu vou falar um negócio, eu nem falo, pera. Fala pra ele parar. Mas é dólares neozelandes lá, meu. Mas tem a cerveja de lá. O dólar neozelandês vale, tipo, 10 centavos um dólar neozelandês, velho. O Barney não fala isso. O cara é pão duro, meu, velho. Ah, então dá pra tomar até cair. Ô, né? Louco, se dá, velho. É 70 centavos. 7 dólares. Então, mas parece que lá tem os bares fecham cedo lá também, né? Não tem um esquema assim, né? Fica, bar lá, tipo, uma hora, duas da manhã tá fechando. Aqui é a hora que o pessoal tá chegando no bar, né? A galera sai pra beber, tipo, 6 horas da tarde. A hora que eu tô saindo pra beber, umas 10, 11 horas da noite, tá todo mundo travado já, trançando as pernas, cara. O bar do universo ali fecha 5 horas. Ô, Baixo, mas peraí. É... Rola algumas festas mais hardcore? Ou a população lá, elas meio que boicotam esse tipo de festa, é considerada arruaça, a polícia lá é violenta. Então, a treta, cara, da por que é caro a cerveja? É porque os caras não pensam num país que não tem porra nenhuma, que tudo fecha cedo e a mulherada é feia. Quando o cara pega pra beber... A cerveja, mano, ia ser a cura. Exato, quando o cara pega pra beber, mano, ele perde a noção. Os caras lá não sabem beber pra ficar alegre. Os caras bebem pra sair quebrando tudo, pra fuder tudo. O cara bebe pra sair do corpo, né? Exato. Imagina a propaganda, velho. Desencarnar, véio. Né, mano? A latinha de cerveja falando: se você é a doença, eu sou a cura. Por aí, cara. Então, tipo, o governo já faz a bebida ficar cara pros caras beberem menos. Já faz continuar chato, já né, já faz o bar fechar mais cedo pros caras beberem menos. Também tem maior controle de menor de idade, pra não beber, essas porra toda. Mas, cara, aí o que faz? Os caras arranjam jeito de fazer isso. Só vai lá, compra um monte de bebida, leva pra casa, faz as putarias lá nas casas, sai quebrando tudo. Eu fui numa festa lá de estudante, cara, que a gente tipo, quase pôs fogo na igreja do lado. É brasileiro, cara. Né? O cara achando que tava na Noruega, né, cara? Você é brasileiro, né, Bart? Eu sou brasileiro. Ah, eu sabia. Então. Qual que é a religião lá, ô Bart? É macumba. Anglicana. Tem muita macumba. Anglicana? Que anglicano, meu? É aquela igreja que o Luiz, não sei o que, lá dividiu, que quem mandava era o rei, não... O velho entende melhor que eu. É, porque eu tava lá, Barney. É porque veio de um ângulo diferente, isso aí. É isso aí. De um ângulo diferente, velho, já é. Ó, eu fui numa festa, particularmente foi uma putaria do caralho, que... Mas você não comeu ninguém. Você deu o cu? Não, peguei, a gente perguntou... É, velho, ô, foi que é, a gente perguntou até agora. Não vou perguntar isso não, vai, senão vai complicar aí. Pergunta aí. Não, eu sei responder. Isso, é a hora da verdade. É, vai, pergunta logo, pô. Não, eu sei responder. Eu pergunto, você não comeu ninguém, mas você deu pra quem lá, pai? Não dei pra ninguém. Tá bom. Nem isso. Tá bom, você não deu, mas te roubaram. Você ficou bêbado lá, né, pai? Afinal, né, de bêbado não tem dono, né, cara? Tudo bêbado é de todos mundo, né, velho? Acordou achando que tá em Campinas. Ô, Bart, tem umas frases, tipo, essas frases nossas aqui, tipo, cu de bêbado não tem dono, pigs the way, lá, cu de ovelha não tem dono, né, cara? Cara, eu que tava ensinando umas coisas pros caras, tipo, falando que toda mulher de 4 é bonita, umas coisas assim, porque os caras não manjam nada. Tipo, fazer brincadeira, cara, porque os caras são meio lerdinhos. Ó, uma amiga minha britânica chegou, tava dando em cima do cara lá do neozelandês lá. Aí ela veio brincando com ele, falou assim, ah, vou tomar banho lá, se o sabonete cair, ou você me ajuda, eu vou pegar, você ajuda a procurar um negócio assim, sabe? O cara não entendeu, o cara, não, é, você pega lá, cara, o sabonete. Isso, é, lerdo, povo lerdo. Cara, por falar em comida, O que você quer? Aqui no Brasil tem a feijoada, tem o bife com batata, tem os torresminhos que a gente come no, quando a gente vai nos botecos e tal. Quais são as iguarias, com exceção do kiwi? Cara, uma coisa que tem lá, mas não é de lá, não é tradicional de lá. É tradicional de todo o país que foi colonizado pela Inglaterra. Mortadela. É... névoa. Tudo tubs. Fish and chips. Fish and chips é peixe frito, empanado, servido com batata frita. Filé de tilápia. E aí vem tipo, embrulhado no, naquelas... sabe aqueles papel de açougue? Alumínio. Jornal. Não é jornal. Aquele papel mais grosso, mas não é jornal. Que os caras usam pra... é igual de pão. Cartolina. Isso, eu sei qual é. E vem aquele negócio, cara. Você vai levando pra casa, vai pingando óleo no caminho, que é feito tudo no deep fry. Delícia, cara. Aquilo vai pra bunda e pro coração direto, tá ligado? Serve de lubrificante. Isso. O que mais que tem lá? Mais nada, cara. Os caras não comem arroz, assim, de diferente nada. Eles não comem arroz, comem mais batata, milho. Tem feijão carne lá? Carne de ovelha. Não tem arroz e feijão lá? Feijão enlatado. Não, eles não têm costume de comer arroz e feijão. Verdade, cara. Isso já quebrava minhas pernas, hein, velho. Não, imagina você comer feijão enlatado, cara. Que nojo. Ah, feijão enlatado não é horrível, mas pra gente que acostumado com feijão bom mesmo é foda, cara. Nossa, Eu acostumei a comer, mas é triste. Mas o que eles plantam lá, meu? Mandioca. Plantar, cara. É navio de rola. Batata, cara. Eles comem batata, carne assada e milho. Nossa, é inglês mesmo, velho. Tem um pé de ovelha eles lá, são rapaz. Mesmo, vai tomar no inglês. Lá é a direção invertida também. Ô, o Bart tomou uma multa, viu? Eu quase... então, não, contra a mão lá, igual um Zé Ruela. Verdade? Verdade, pagando contra a mão. Logo que cheguei aqui. Vem Garça. Em Garça, a polícia de Garça é implacável, mano. É os Dirty Hair, mano. Como é que é? Eu vou imitar o guarda, tipo... atenção, você poderia me passar uma placa? Alpha Charlie Uniform. Isso. Ronaldo. É assim, meu. Alpha Charlie Uniform 04089. Foi isso mesmo, cara. Ele fazia vozinha de policial de série americana, cara. É o Chips, né, cara? Muito tosco. Tirando o cricket, que é uma merda, pelo que você tá falando aí, o que mais que rola de esporte local lá na Nova Zelândia? Ó, o esporte, assim, que é a preferência nacional, que todo mundo ama, é rugby. E rugby até que é legal. Rugby eu gosto, é bem legal assistir. Mas eles têm também um negócio chamado netball, que é um... uma bola na internet. É um joguinho em flash, né, cara? É. Netball é um basquete pra mulher, cara. É um basquete pra mulher que tiraram o ato de bater a bola, porque é uma coisa que exige muita coordenação. É pelada. Tudo que tem que fazer é passar a bola de uma pra outra e acertar a rede igual ao basquete. É ridículo. É quase um rugby basquete. Deixa eu falar, Barney. Parece que o aro deve ter uns 4 metros de diâmetro. É um bambolê. É uma bicicleta. Isso, é bem ridículo, cara. Mas assim, esporte mesmo, preferência nacional lá é rugby. Mas aí rola campeonato entre as universidades, assim, no caso do rugby? Tem. Ou eles fazem com outros países, assim, faz um rachão com a Austrália? Tem times das cidades, na verdade. Mas é igual aqui no Brasil, Bart. Por exemplo, eu saio na frente de casa, se eu olho assim no raio de 100 metros, eu vejo 3 campos de futebol, velho. 3 quadras e 2 campos de futebol. É assim lá? Não é absurdo, né, meu? Não é assim lá. Não, porque lá é rugby, né? Futebol, que é God. Não, mas... vai tomar no seu cu. Ó, do lado da meu primo, seu Zoló. Do seu lado da universidade tem um campo lá pra galera brincar de rugby. E tem um jardim botânico lá perto do jardim botânico. Tem uns outros campos. É o bosque. Eu fui lá. É porque não dá pra brincar de rugby também, né, cara? Igual a gente brinca de futebol. Tipo, machuca, a gente pega um gol lá, fica brincando 3x3 fora, chute fora da área, essas coisas. De rugby, você vai brincar do quê, cara? Você vai jogar a bola pro cara? Não, cara, mas neozelandês é tão babaca, essa eu tenho que falar, cara. Foi mal. Tão babaca que eu encontrei um também lá em Búzios, cara. E o cara trouxe a bola de rugby dele pra cá. Não sei que porra que ele queria fazer com uma bola de rugby aqui no Brasil, cara. Já no curso, pode ser. Certeza que ele enfia no rabo. Pelo menos ele não trouxe uma ovelha, né? A ovelha é a namorada dele, tava mandando cartão postal pra ela. Tá traindo, né? Mas ela depila ou não? Não, né? Nossa, sabe? Cara, os holandeses tudo otário. Sabe o que eu vi uma vez na Nova Zelândia? Um pseudo-anão. Ô, povo engraçado, rapaz. É dos trolls, né, cara? Não, o pseudo-anão é um halfling, um hobbit. Né, cara? É um hobbit. É o Froda. Ô, oh, tipo, como é que é o nome do pseudo-anão que vai do Brasil lá pra Nova Zelândia? Essa Thiago Fly. E eu sou o Koala. Nós somos do Molecada Cast. E também ouvimos no Tosco Chanchada Podcast. Cara, de tudo que a gente falou, Bart, então fala pra mim, assim, quais são os contras da Nova Zelândia, cara? No geralzão. Cara. Não comeu ninguém. No geralzão, cara, eles não têm um terço da liberdade que a gente tem aqui. Aqui é uma putaria? É. A gente não sabe lidar com a liberdade... A gente não sabe lidar com a liberdade que a gente tem aqui. Mas a liberdade aqui é muito boa, cara. Só de você poder sair com uma latinha de qualquer coisa, de cerveja, de sei lá o que, na rua bebendo. De coca. E não, ninguém te encheu o saco. De coca, hein, gente. Uma carreira já de é coca. Uma paz, você não tem noção, cara. Sair de um bar bebendo e ir pro outro. De você não ser expulso do bar porque você tá falando alto, porque você tá bêbado. Tem essas frescuras você lá, já, mano. Já é uma felicidade do caralho. Lá você, se você for pego bêbado na rua, dá rolo ou não? Dá. Como assim, meu? Se tem bafômetro? Não. Se você for pego bebendo na rua. Tá. Mas você pode matar a latinha, já bebi. Não, já bebi, seu otário, e agora? Se você agora, tiver otário, bêbado, otário, a pé. Se você tiver bêbado a pé, não fazendo nenhuma ruaça, isso é gado. Não, mas porque aí. Não tem a lei da vadiagem lá, então. Me assistem a lei da vadiagem, cidade cara. De merda, Cis, hein? Nossa, se tivesse lei da vadiagem aqui, eu tava fudido, cara. Você fica marcando, por isso a verdade te enquadra. Não, mas peraí. Não... É isso mesmo que eu tô falando. Não pode beber... Não pode beber na rua lá na Não pode beber nas vias com públicas. Com bebida na mão ali também. É. É tipo nos Estados Unidos, não é? Tipo, na verdade, o que acontece na real, a regra, a lei, é que você não pode beber em via pública, de jeito nenhum. Mas se você estiver bebendo e não estiver fazendo nenhuma ruaça nem nada, o policial faz vista grossa, vai passar reto. Mas se você estiver aloprando, estiver bebendo, você pode ir pra cadeia. E os caras descem o cacete lá? Você vai uma noite na cadeia, pelo menos. E tem violência policial pagar multa, lá? Tipo, pagar multa pra sair. Você tirar o policial, falar que ele é... Você é segurança? Segura aqui, cara, então. Aquela nossa singela festa lá que nós quase pusemos fogo na igreja, chegou tropa de choque lá pra tirar a gente de tudo. Verdade, cara. Chegou, alguém cara. Saiu ferido? Não. Ah, então os policiais são bostas, velho. E a gente xingou eles pra caralho, cara. Ah, ó, pra você ter uma ideia. Mas é português, chamaram né? Tropa de choque. Xingou em português. Ah, tá, não, mas teve uma festa. Não precisa dar não, mano. Os caras te comem na cadeia lá ou não? Tem uma festa que come chama... Come você na cadeia. Ô, como sei, é que é a cadeia lá? Cadeia. Como é que é não fui cadeia? Pra cadeia, caralho. Ah, não como não, foi mano? Sim, Bart. Pode não contar, fui. Bart. Você tá entre amigos, vai, Bart. Você já tá no Brasil, fui. Já, Bart. Você que curraram você lá. Se eu tivesse pra cadeia, eu tinha tido arrombaram uma noite de você amor, lá, pelo véio. Menos, cara. Arrombaram você, bacana. Bart. Sensual ou não? Mas ia ser uma noite de amor. Isso que importa. Exatamente. Não, mas os caras lá na Nova Zelândia são tão viados que quando o Bart foi pra cadeia, o apelido dele é Controlinho de Ataque, velho. O Bart tinha que ficar deitado e os caras ficavam brincando com ele, revezando, se liga. Controlinho de ataque. É um mini joystick, né, cara? Ô, louco, mini. Falou mini, hein, Bart. Falou mas mini. Mas é o perna, pô. É verdade. É o perna. O perna é o controle banana. Perna, né? É o super o perna banana. É, eu só não falo que é o wireless porque não, mas, ó. É o contrário disso. De violência policial tem que falar, cara. Tem uma festa lá que chama Andy 500, 500, se foda, em português. É, abaixo de 500, que é assim, os estudantes pegam carros que valem menos que $500, que são os carros deles, na verdade. Ah, isso é um cê, pró cê da postou, Nova Zelândia. Você postou isso, não cê, foi? É, eu postei isso no Tosco. Você pode comprar um carro lá com menos de $500. Aí nessa festa, os caras enfeitam o carro, pintam, zoam pra caralho o carro. Vai lá de Christchurch até uma porra de uma cidade lá que não lembro o nome, que é não sei quantos quilômetros de lá. Veracruz. 6 horas de lá. É anti-Christchurch e Christchurch. O anti-Christchurch é a cidade rival, isso. Tipo Bauru, assim. É. Aí os caras vão bebendo, cara. Lá de Christchurch até a cidade, chega lá, os caras regaçam a cidade, mas regaçam mesmo. Chega metendo o pé em tudo, quebrando tudo. Que isso, daí cara? A polícia bate mesmo, cara. A polícia são bate. São um bando de vândalos, então, velho. Não, mas porra, não, véio. Quando eles bebem, eles são mesmo. Mas isso acontece todo ano e a polícia todo ano desce cacete nos caras. Todo ano a universidade tenta reprimir, não deixar rolar, mas rola e dá merda, cara. É todo ano. Que bosta. É legal, metade da universidade vai pra prisão. Que bom. Aí não tem aula, né? É. Eu perdi essa, cara. Eu acho que é a melhor festa que tem lá. Tá aí a parte boa, cara. Sobra alguma coisa boa pro cara que quer viver na Nova Zelândia, cara? A passagem pro Brasil deve ser olha, boa. Olha, se você tiver com uma vida estável, se tiver, sei lá, casado... Se você for um ou cabaço. Ou for mais velho, ou for um cabaço, o país é ótimo, que o país é um lugar seguro. Porque você voltou, tiver... então? Ai, Mano, eles falam que Christchurch é o país mais violento, mais... cidade. Que tem mais... É, uma cidade, desculpa. A cidade mais, assim, de criminalidade mais foda, a índice de criminalidade mais foda de lá. Eu ando 4 horas da manhã lá em qualquer lugar, não dá treta nenhuma. Nu, mano, e ninguém ataca ele, né? Não, sério, cara. Claro que você vai com a camisa do Corinthians lá, né, meu? Opa. Isso aí é tipo um símbulo mundial, cara. É um escudo, não, né, me cara, ataque, eu vou te roubar, seu filho da puta. Só um ladrão. Você tá morto. Então, cara, sério, eu não vejo nada de criminalidade lá. Acho que teve um assassinato em cada 5 anos acontece alguma coisa. Ah, aposto que mataram uma ONG pra invadir o país lá, e enfim, né, meu? Então, meu, serviço social, tudo lá é bom pra caralho. Você tem um apoio do governo, você não precisa nem trabalhar pra viver. Apoio aos vagabundos. Só que o país é tipo, é um... Você pode considerar um asilo ou um lugar pra, sei lá, pra namoradinhas. Porque é muito morto, cara. É a morte lá. Você viu alguém com camisa de time lá? Time do Brasil ou não? Vi. Que time? Não, time de... time de futebol, time de... Não, ah, da seleção. É, o Bar falou igual aquelas crianças, né? Que time então você torce? É do Corinthians, porra. Que time você torce? Pro Brasil. Eu ando com a camisa do Corinthians lá, óbvio. Mentiroso. Eu tava lá, eu vi. Mas então, Bart, pra um cara que hoje tá saindo da faculdade, quer se especializar e tal, vale a pena ir pra Nova Zelândia? Vale. Se for pra ficar uns 2 anos, 3 anos no máximo, vale. Vale porque é... Ó, o país é lindo, tem todos os esportes radicais lá, pra quem gosta de jogar na ponte lá, o bang jump. Na ponte? Na Ponte Preta? Isso. Sabia que tinha time de futebol lá, velho. Maldita Ponte Preta. Sei lá, se jogar na ponte lá, subir montanha, descer montanha, fazer o caralho, a 4 rafting, que essas coisa coisas. Inútil, né? Vem que subir principalmente, montanha. Sabe por que vale a pena? É legal, cara. O país até é o foda. Primeiro cara que subiu o Everest é de lá, né, Barney? Você sabe, né? Você não sabe nada, Barney. Ah, é? Ei, Barney, viu? Sabe o que vale a pena ir pra lá? Porque pimenta no cu dos outros é refresco, velho. É isso aí, é que nem casamento. Piseu do anão. O primeiro anão. Que casa é que nem piscina gelada, né? É o cara pula na piscina e fala, não, vem, tá uma delícia. É, algo do gênero, né? É igual piseu do anão, né?